Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será raspada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando e choram abundantemente. Assim, Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oronaí levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim são pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Berilim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra.